405, passando farol de Itapuã, 510. Questão é realizar um voo de condicionamento aí das manifestações na região da Barra e 107. Frente, 405, 510, ajuste na terminal 1021, na escuta do controle. 1021. A qualificação que é facilmente presente na 1017. Autorizado, o número 3 no setor da Barra e Ondina, só confirmando o Guajandarucu. Serviço autorizado na Barra e Ondina, o número 3 do Guajandarucu. Autoriza meu centro da cidade, a central da Arena. Autorizado, Guajandarucu. Bom dia, senhor identificação. Vou na prova de Bonfim, Bonfim está certo da via chegada. Ajuste 1 a 0, 3 a 9. autorizado, em novembro da Oscar, isso é pote para o táxi. X905, no máximo, mantendo o máximo 1 no 6, na escuta do controle. Não, no 60, informa o helicóptero à sua direita, 4 milhas. Passa o seu 50, cruzando 600, fazendo subida para 1 no 6. 6, estabilizado, no voo 1-0, chame pelo Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 1-8-95, voo 1-9-6. Pode ir até a baixada da lata. Tá pré-checado. Eu baixei só o voo 1-1-6. Gente, voo 1-1-6, então fomos autorizados para o 0-0, vem a turma 70-009, ativo no 021. Autorizado com o 1-1-0, ajuste no 021, voo 1-1-6. 363, dieta sem restrições para 2010, autorizado Chalanha Léo 62, informe sobre os dados. Bem, vem 2010, está autorizado o X-ray, vem a porta sobre os dados, vai ser isso. O número 60, céu 55, direita, Fox Trot, o número 2, Manoel. Fox Trot, 1219, eu vou 1-1-1. sendo identificação, zona para de Itapu, décima PN 1050, ajuste 1021. Salve, meu nome é Alaska Whisky, está autorizado a alinhar, reporte pronto para a decolagem. Minis, mantendo 1023, não interfere com a sua aproximação. Aceite, vai ter 23. Sinal de 1, velocidade critério, número 1 na aproximação. Localizador, chama 323. Chama 323, chama o seu instalador, frequência 198, decimal 95. 295-323. Instalador, bom dia, chama 623, ILS. Esse é a sua aproximação, reporte de acerra, o 623 da Oxiné. Reporte de acerra, 623. Tecnológico, qual o CP? Qual o dado próximo? Seis, dois, três, cheque o trem de pouso, vetro no 60 graus, 129, altíssimo 021, piso 0, pelo outro lado. Valeu, meu pouso, piso no 0, 623. Coordenação 14, o controle vai utilizar o sobrevoo no local. Gente, aguarde transferência para todo mundo, agora 5. Entrou da Bianca, né? Final pista no zero. Mantenha a posição. Agora o 5 reporte passando piloto. Zona 71, acima de identificação, deve se manter em nível 060 e chegar a bolsa. Ajuste 1021. Oscar Whisky, fica atento à esteira de turbulência, levanta a exclusão eixo, vento 160 graus 109, altitude 021, quando pronto, declara autorizado. 2, pista no 0, alinhar e manter. Lima 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lima 3, 2, 3. Lima 3, 2, 3, no solo vermelho, libera pista direita, Fox, flash, 1, 2, 9. Fox, flash, 1, 2, 9, Lima 3, 2, 3. Lima 8, 9, 5, guardião, 1, 0, 0. Juliette Papá, acione identificação, mantenha a presa de Mastur, e Mastur intercepta a via chegada a mão, tem contato radar agora faz o lado de Salvador, 79 milhas e noroeste. Prova nível 080, Papá, Juliette Papá, ajuste na terminal 021. Ajuste destino 021. Controle Salvador, Papa Romeo 9000 Whisky, corredor forte, mantendo 1000 pés. Salvador 9000 Whisky, mantenha 100 reais de voo visual, 1000 pés em corredor forte. Manterá 1000 pés, corredor forte, regra de voo visual, 9000 é Oscar Whisky. Número 71, redução de velocidade para 2209. 2209, 2209. Se acessar o LE, o localizador, voo 1891, com campanha. Sente, voo 1891, aguarde 3. Desça para 2010, autorizar o sinal em LE 6, que está estabilizado, Gol 1230. Estou em velocidade, para baixo, estabilizado, 1230. Você não tem velocidade, Gol 1230? Agora, antes do 1230. Fecha. Pedro 171, desça para 4010. Avião passou Duna, completa o final de procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118, direção 95. Obrigado, um ótimo domingo. Oi, boa tarde, bom dia, bom 891, está 2 milhas do externo, embaixo, contra em cima ainda, visual. 1891. Gente do tráfico, baixou e travou? Foi, senhor, baixou e travou nesse momento. Gente, pistão 0, estamos autorizados, vento 1600, ótimo 029, ativo 021. Gol, 21, é 1981. 160 com 10, autorizado pouso, pista 10 para o gol 1891. Muito obrigado, senhor. Também estava o Oscar, está acionado quanto táxi? Acho que o projeto tem ponto de espera da papai, chama para ingresso no 7, lembra agora. Beleza, no

A Juliette Papá, rota nível Jaguar, Ventura 1, seu coração em meus olhos. Mas continue descida até o nível 050, ajuste permanece no 020. Permanecerá sobre o mar, farol da Ma, do farol de Itapuã, 108. Graças, Júlio. É logo. Certo. Eu sou Tchuma, chamei pelo salvador, frequência 1-1-3-9-5. 2-1-5, bom dia. Olá, bom dia, Gol 2-1-6-1-0. 3-1-9-0. Mantenha nível 1-0-0 na aerovia, Rondônia. Companhia, caso eu receba noticais no direito, temos um Papa Alfa 32, mantendo o número peço pelo corredor Axé. Continua a aproximação, guarde pista no 0 livre. Eu tenho um traço no Tiquei, estou autorizando, pode ser, pode ser, pode ser. Com aquele cardeal, bom dia, Santa Terra, Vitorinho de Júlio. Santa Terra, Vitorinho de Júlio Oeste, bom dia, mantenha-se em regra de boa visão, no meu país, com o Drachena, escutando o controle. Identificação desse mantenha nível 080 via chegada Amã, ajuste no 021. 080 via Amã, 0025, aproxima. No 71, nós somos 23 direita, Fox Trash número 19. Direita, 119, Bono 23, cara. Estão 3304, visão com próximo final, está no ponto de espera, espera 0, pronto. 2171, piso 0, 0, 0, 170 graus, 1, 2, 9, 21. Pouso autorizado, piso 0, 0, 2, 1, 2, 9, 5. 3304. Autoriza voadora pro 2062? Bruno 35 atrás de Duna, autorizado Duna 2062. Duna 2062. Autoriza de Duna, se estimar de pouso em Cairo? 1242. Sim, já posso trazer de fora da barra. Ainda o nome é meio direto coral. 21 no solo, 25 direito, 219. Direito, 219, obrigado. Meta 180 graus, 109, declare 2. Decore autorizado, K3304. 662, 604, meta 1, ajuste na 021. 4021, Regina 2. Salvador, muito bom dia, Azul 445. 445, aqui na identificação, desça e mantenha nível 070, ajuste na 021, via chegada para o Médio 1. Entre 070, 021, via chegada aos 445. Capão Romeu Bravo Oscar, chame centro Recife, na frequência 121.0, alterna 128.8. Referindo de leste, um atraso do conhecido do controle no setor aeroportar e conseguido para a coordenação. Rodas 28, chama o controle no 208, vou ver, está 304. 208, bom dia. Foi autorizado para o nível 050. Sobre 487. Controle, bom dia, tá 3304 na Arborão. Tá 3304, bom dia, contato radar. Subir, mantém o nível 360 via saída do Arborão. Arborão, 360, poderia completar a curva direita direto ao Arborão? Inicialmente, uma tem que sair da guarda, com 3304. Ciente, mas só perdeu. Projeção aqui, Papá Juliette, Papá. Sim, vamos esperar da Bravo, só. 1.800, ainda. 3, pista no zero, autorizado. Aliás, e decolar, vento 180 graus, 109. E decolar, não zero, tá 3, né, 3. Estou estabilizado, 2, 2, 2. A página continua para 4, no 2. A 445, inicia a redução de velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 2009, passa para 3. Siga. Preciso acessar problema em que é para o tratamento, por favor. Autorizado 2.500 pés, novembro as coisas que você tem. Menor 250, sendo identificação desse mantendo nível 070, via chegada bomba de ano, ajuste na 021. 3304, autorizada para o Elefa. Elefa, 3304. correção, papá Juliette Papá. Mantenha inicialmente toque e aguarde o dono. Papá Juliette Papá segue como número 2 na aproximação, tráfego que procede 10 horas, 8 mil e vem até o 72, usando o 060 em descida. Papai Juliette Papá, desça para 3 mil pés. Azul 445, deixa mantenha 4 no pé. 4 no pé, 44. Como limite o localizador. 010, limite o localizador 4483. Juliette Papá, desça para 2 mil pés, informe estabilizado e passando do mar. No final do procedimento, e ele é o Sextrade. Descendo para 2 mil pés, informará estabilizado e passando do mar para a Juliette Papá. Azul 4485, segue próximo à posição de 12 horas, umas 5 milhas, rumo oeste, com Papá Alfa 4 milhas, cruzando 3 mil pés na descida. Acerte então, Azul 4485. Certo, Graia, então, autorizado. Papai Juliette Papá tem condição de manter a velocidade até próximo de Duna? Salvador, bom dia, Azul 2662. Azul 2662, continua aproximando, né? Pode descer a baixa travada. Portanto, descer a baixa travada. Guardião 05, solo controlado? Gente, Guardião 05, solo 35, flexão de perigo estacionado. 35 a 120, vai ultrapassar o localizador, aguardando o último vetor para reintercepção. Segue. bem, então vamos passar, aguardando o último interceptar o 044.